Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Ora, e então, para quem trabalha, que tenham um ótimo trabalho, que o tempo está de chuva, estamos de inverno, mas é preciso, e que tenham muita coragem para quem trabalha cá fora, e para quem viaja, que tenha uma ótima viagem, quem vai à escuta da nossa Rádio Arc-en-Ciel, que tenha uma boa escuta e um ótimo dia de sexta-feira. Ora, e quanto ao nosso tempo, hoje de manhã estamos com 12 graus e a partir da tarde 21. E durante o dia está tempo de verão praticamente, mas é por isso que há estas chuvinhas e umas trovoadas, mas bom, temos que passar. Ora, e vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta, das 9 até ao meio-dia. E estaremos aqui com muita música, aos nossos gostos e aos seus gostos também. E para vocês tiverem que pedir uma música, vocês não hesitem, peçam a sua música preferida, que aqui estaremos nós para a passar com muito gosto. Ora, e vamos já então continuar com a nossa música, vai ser Anna. A Anna que vai nos interpretar a canção Quando o Rádio Toca Esta Canção. Então, uma ótima manhã para todos e boa escuta. E fiquem bem com a Rádio Arc-en-Ciel 96.2.

dar dinheiro, ofereceram-me um trabalho para pintar um marinheiro. Quando estava no trabalho, uma mulher apareceu. Tinha um corpo tão bonito que até o chão tremeu. Ela logo se estirou por debaixo da escada, perguntou se eu pintava a casa ou só a fachada. Bem depressa fui descendo, respondi logo sim. Ela disse: vem lá em casa, quero que pinte para mim. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficou freguesa minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Nem passou uma semana. Ora, então estamos à escuta de Ibazon. Eu dei uma pintadela. Não estava cansado, respondi, vai ser agora. Já dei duas mãos de tinta, uma dentro e outra fora. Ela entrou, me contratou e assinamos o papel. Mandou-me guardar depois um balde de tinta e um pincel. Eu estou maravilhado por ser exclusivo dela. Eu já não pinto para fora, hoje eu só pinto para ela. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficou freguesa minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficou freguesa minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Já me veio procurar, me falou que a pintura era preciso trocar. Como não estava cansado, respondi, vai ser agora. Já dei duas mãos de tinta, uma dentro e outra fora. Ela entrou, me contratou e assinamos o papel. Mandou-me guardar depois um balde de tinta e um pincel. Eu estou maravilhado por ser exclusivo dela. Eu já não pinto para fora, hoje eu só pinto para ela. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficou freguesa minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficou freguesa minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Ora, então, e continuamos com Santa Maria. E 24 minutos, então se você ainda não se ligou à Rádio Arconcel, você ligue-se. Esteja à escuta da nossa rádio, da vossa rádio, a Rádio Arconcel 96.2. Com esta chuvinha que está a cair, se a gente está em casa, até dá gosto estar dentro e ouvirem estas músicas. Então, uma ótima manhã de sexta-feira e fiquem todos bem com muita saúde. Então, boa escuta e até já. Thank you.

exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Io non paro de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Campanile pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé Campanègre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Organisation Radio Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Lindas e com sorrisos no rosto, se faz a festa em pleno mês de agosto, nas romarias deste nosso Portugal, na alegria das cantigas que se gozam a real. Nas romarias deste nosso Portugal, na alegria das cantigas que se gozam a real. Na nossa aldeia há uma festa popular, na nossa terra há bastantes tradições, os namorados que chegam de par em par, para animar alegremente os corações. A festa é nossa, vamos lá todos bailar e recordar os tempos da mocidade. Velhos e novos sempre nos fazem lembrar tempos passados que... La banane ne t'aidera pas. E vimos do Tony Carreira, Minhas Lisboa, e vamos continuar com quem? Com a nossa Helena Correia, Portugal no coração, amo-te, quero. Então, boa escuta e uma ótima manhã de sexta-feira para todos. Não vivo sem ti, sem o teu coração. A teu lado estarei, ninguém vai dividir. laços de ternura que o amor quis unir. Então vimos de ouvir Cristina a Maria. Ora, e continuamos então com as nossas músicas, e eu vou passar aqui uma música que houve um ouvinte que me pediu na terça-feira, e eu não a pude passar porque não a encontrei, que foi então o Jerome para a sua mãe que me pediu, e eu não consegui encontrá-la, e hoje já a tenho, e então vou passar esta música com muito prazer para ele, que foi dedicado para a sua mãe. E vamos passar então o Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, filha dela. Amor é só teu, e será

Ora, estamos então à escuta de A Paisão, a Bela Portuguesa, uma canção que foi dos anos de 1994. E então vamos continuar com as nossas belas músicas. E então eu tenho aqui uma música pedida também, que é da parte de António Lourenço, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os animadores, e não esquecendo também Eduardo Teixeira. Então, desejo um ótimo dia, tudo de bom, e que tenha paciência, que o tempo está a chover, mas bom, está muito bom. Então vou passar aqui uma canção que tem por título A Vida de um Imigrante, e então é título de, por Carlos Pires. Vida de um imigrante não é toda igual.

Ora, e continuamos então com o nosso Carlos Pires. Foste embora e fiquei a chorar. Ainda não fui embora, ainda estou aqui com vocês até ao meio-dia. Ainda me falta 2 horas para estar aqui a passar-vos de belas músicas portuguesas. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Esta canção é dedicada a toda a gente que, tal como eu, só pensa no fim de semana. Sabem porquê? À segunda-feira, nada para ninguém. Terça, quarta, quinta, nada para ninguém. Só à sexta-feira que ela me chama, só me dá amor. Ao fim de semana, sábado, domingo, é que ela me chama, só me dá amor. Levo sempre a nega e fico em brasa. Isso não me chega. À segunda-feira, nada para ninguém. Terça, quarta, quinta, nada para ninguém. Só à sexta-feira que ela me chama, só me dá amor. Ao fim de semana, sábado, domingo, é que ela me chama, só me dá amor. Ao fim de semana, à segunda-feira, mesmo isso, é só o fim de semana, por isso mesmo estamos cá com a nossa emissão, o fim de semana à porta. Se me chego em ela, tem dor de cabeça, se não é isso, é outra doença. Eu sou fiel, mas não sou um santo, não sei se aguento tanto tempo em pranto. À segunda-feira, sexta-feira que ela me chama, só me dá. quando mais ninguém o vê. Porque parou, ninguém te viu. E há 300 e a polícia nos cobriu. Quando encontrei o meu carro, entusiasmei-me, ia sempre acelerar. Não ia só, ia bem acompanhado. Estas meninas iam sempre a cantar. Ia 300, ia com o pé fundo. Quando dei por ela, vi um radar num segundo. Tirei o pé para tentar abrandar. A polícia veio atrás e eu tive que parar. Porque parou, parou porquê? E o radar, quanto mais ninguém o vê. Porque parou, ninguém te viu. E há 300 e a polícia descobriu. Porque parou, parou porquê? Vi o radar, pá, quando mais ninguém o vê. Porque parou, ninguém te viu. E há 300 e a polícia descobriu. De seguida tive que abrandar o carro. E as meninas estavam sempre a reclamar. Ai, obrigado, nós dizemos, tem cuidado. Diziam elas sempre, sempre, sem parar. O senhor agente veio para falar comigo sobre este erro que eu tinha cometido. Por um momento ela se apaixonou, de tanto que olhou para ela, nem a multa me passou. Porque parou, parou porquê? Vi o radar quando mais ninguém o vê. Porque parou, ninguém te viu. E há 300 e a polícia descobriu. Porque parou, parou porquê? Vi o radar quando mais ninguém me vê. Porque parou, ninguém te viu. E há 300 e a polícia descobriu. Ora, e tu vimos de ouvir as da concertina do radar, de Mike da Gaita. Então vamos continuar com a nossa emissão, e tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte de Eduardo Teixeira, não esquecendo toda a sua família, todos os seus colegas de trabalho, todos os amigos que o conhecem, e também não esquecendo o animador. De minha parte, muito obrigado e desejo um ótimo dia, e também de António Lourenço. E nós vamos ouvir então aqui uma cançãozinha do baile português 5, ou vai ou racha. Tenho muito bem. Então, vimos de ouvir o Vai ou Racha, que foi pedido da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo António Lourenço e o animador. Então, um ótimo dia, boa escuta, e fiquem bem com a nossa rádio, a Rádio Arcanciel 96.2. E continuamos então com os Anjos da Concertina, Imigrante. Ora, 10 horas e 23 minutos e vimos de ouvir então as da concertina Imigrante. E vamos continuar com as nossas belas músicas. E então eu tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte de Manuela de Araújo, para Rosi e todos os seus colegas de trabalho, e para todas as pessoas que o conhecem, para a sua família também, e não esquecendo o animador. E então, da minha parte, meu muito obrigado e desejo um ótimo dia e tudo de bom. E vou passar aqui então a canção dela preferida e amorosa, que ela gosta muito desta canção, que ela é apaixonada por esta canção, que é a de Tony Carreira, Resta. Então vamos escutar esta bela canção, e que desejo um ótimo dia para ti, Manuela. Tudo bom e um beijinho. Então, até já. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Si j'ai pu te blesser parfois. Alors reste pour moi. Ora, e vimos de ouvir então Tony Carreira, resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo, que ela adora esta canção. Então, um ótimo dia e boa escuta na nossa rádio, na Rádio Arcancel 96.2. E então, e vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser Carlos Pires, vamos até Faf. Então, para todos os fafenses, escutem esta bonita canção de Carlos Pires. Então, até já. 10:29 e estamos a quase ao meio da nossa emissão do fim de semana à porta, apresentada por Lourenço. De fato, é dessa terra que eu sou. É dessa...

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Thank you.

te ensinar. São dois passitos para frente e para trás, e vais sentir a magia no ar. Entra no ritmo deste verão, tu só precisas de dedicação. Quero toda a gente com os braços no ar. Sim, todos juntos vamos lá dançar. Ai, ai, ai, agora é que vai. Ai, ai, ai, com os braços no ar. Ai, ai, ai, remexa o teu corpo. Ai, ai, ai, vais ver que é bom demais. Ai, ai, ai, agora é que vai. Ai, ai, ai, com os braços no ar. Ai, ai, ai, remexa o teu corpo. 11 horas e 1 minuto, e então estamos à escuta de Agora é que Vai. Ai, ai, ai. E então vou passar aqui uma música, e antes de, são 11 horas e 1 minuto já, antes da publicidade, que é da parte que foi pedido da parte de Vera Silveira, para ela mesmo, que está de parabéns hoje. Então, da minha parte, uns ótimos parabéns e muitas felicidades e tudo bom na vida. E então ela pediu-me o Damásio Matias juntos, mas onde é procurar e não encontro. E é Damásio Matias, mas é como antes. Então vamos ouvir esta linda canção para ela, que está hoje de parabéns. Tenho a certeza que foi o universo que te escolheu para mim. És tudo o que eu sempre sonhei. Já disse para mim, chega, acabou. E sabes que mais? Eu já não te amo. Sabes o que é que eu acho? Acho que nunca amaste. Ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha, nós às vezes tropeçamos, e há dias que quase caímos. Olha, nós somos humanos, sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Em direção à lua. E há dias quase caímos. Olha, nós somos humanos, sorrimos, mas também choramos.

vai chegar, vai agarrar na tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura, passito, passito, baby, ele não resiste à doçura. E o coração já faz bum bum, já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo o que ele precisa. Bonito, bonito, foi o bailarico, que o amor chegou, que o amor chegou. Bonito, bonito, foi o bailarico, no baile do amor, no baile do amor. Yeah, come on, let's go. Horas e 20 minutos e estamos então, estivemos a ouvir a Agatha, Está Bonito, e vamos continuar então com nossas músicas, e desta vez é uma musicazinha com uma desgarrada de Jorge Ferreira, que vai para Chetanoff Suluar, que foi o Monsieur Saruga que pediu para todas as pessoas que os conhece e todos os amigos, e não esquecendo o animador. Em toda a minha parte desejo um ótimo dia, tudo bom e que tenha uma ótima saúde. Então, vamos passar aqui o Jorge Ferreira, A Desgarrada das Velhotas. Umas velhas vou cantar, mas primeiro saudar um povo que eu acarinho. E para todos que aqui estão, uma boa exposição do mais novo ao mais velhinho. É uma obrigação que tem sempre este Ferreira. Saudações também vão para este Armando da Terceira. Aqui neste momento a todos eu cumprimento nesta noite de serão, misturando as idades e também matar saudades desta nossa tradição. Na franqueza de um gesto deste Armando Pimentel, saudações também ao presto ao Jorge de São Miguel. Saudações enviadas e gentes cumprimentadas, agora vamos cantar. Com entradas e saídas e velhas bem atrevidas para a noite se alegrar. Para passar este pedaço em noitada ou serão, venham velhos ao regaço e velhas ao caminhão. As velhas já chegaram e elas cumprimentaram velhos jogando moedas. Vieram de caminhão e outras de avião e também de paraquedas, pois tiveram muita sorte para chegar até aqui. Sei que as velhas notam com o olho em ti. atrevidas e com línguas bem compridas, bem ativas à maneira. Já vi muitas por aí, mas velhas ainda não vi, como as velhas da terceira. São tão doces como mel, ai que velhas que meiguice, e os velhos de São Miguel até gostam muito disso. A velha que hoje namora julga ter corpo de outrora e sofre sem ninguém ver. Procura a pessoa certa e já tem a porta aberta para quem a quer conhecer. Velha desta maneira, não a quero a meu lado, talvez o Jorge Ferreira esteja mais interessado. Aqui me vou educando, não sabia que o Armando tinha assim esse capricho. Esquisito ao escolher, até gostava de ver o seu caixote de lixo. Pois não sabe o que apregou, ou está mal informado. Há para aí velha tão boa, pois certa nova de lado. Escuta Jorge Ferreira, nos Açores e na Madeira, as velhas andam na moda. Nos dias que vão para a praia, vão sempre de mini saia e bebendo uma soda. Umas dão até espetada só para te verem feliz, e outras passam a cevada para verem o teu nariz. O Armando da terceira deve estar na brincadeira e escuro na calçada. Fala mal do meu nariz, não sabe aquilo que diz. Fala muito e não diz nada. Não tem culpa a sua avó de ter um netinho assim. Foi criado a pão de ló e agora toca clarinho. Clarinho é o sabão para lavar a roupa a mão. Isto é o que o povo diz. É o nariz até caia para servir de medalha na face do chantariz. Se para ti é instrumento, teu repertório aumentas. Deve ser um sofrimento carregar isso nas ventas. Com o meu nariz engraçaste e nunca mais o largaste. Acho a coisa muito estranha. Gostas de coisas machas, ou Armando, tu não achas que estás a fazer campanha? Bateste na porta errada e atendeu-te, mas essa cabeça grande não é para qualquer chupeta. Tu é que és uma treta, és quem falas na chupeta. Pois gosto de mariquice, para mim isso é polícia. Noutra coisa ele não pensa. Eu peço a Nosso Senhor que arranje horas, meus senhores e senhoras, a todos muito obrigado. Se o tempo fosse espaço, não vos deixaria sós. Daqui vai um abraço de nós para todos vós. Ora, 11 horas e 26 minutos e vimos de ouvir o Jorge Ferreira, A Desgarrada. Ora, e continuamos então com os nossos discos pedidos, e desta vez é da parte de Maria do Céu, para todos doentinhos do mundo, e não esquecendo Madame Fontes e Rosa Maria, e também não esquecendo todas as pessoas que a conhecem, e também todos os animadores. De minha parte, meu muito obrigado, e todo o auditório da rádio. Então vamos ouvir a linda canção que ela gosta de ouvir, e como hoje é sexta-feira, ela diz para passarem o Saúl, o bacalhau quer alho. Então vamos ouvir esta linda música. Quem quer alho, saladinha, com bacalhau. deixa de boa. O canário está-me a desafiar. Já sabem que eu não sou cantador ao desafio. Mas era fixe. Eu não gosto de... Eu nunca comi pássaros como o canário. Eu gosto mais de passarinhos. Olha, começa pela cabecinha que vai ver. Mas já agora, alguém me... Quem é que me empresta um chapéu aí? Alguém tem um chapéu? Pensa em tu. Este Miranda conta com tu. Miranda. Ora, meus amigos, vamos então uma desgarrada com Sua Excelência, o Senhor. E aqui o vosso amigo canário. Vamos lá. Vai, vai, ó maestro. Thank you. minha terra, o meu país. Imagino sonhando as ondas do mar. Vejo um monte que me dá tanta emoção. Quando acordo sem querer estou a chorar. Com tristeza eu canto esta canção. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Horas e 40 minutos, então estamos à escuta dos Irmãos Verdade Jolinda, um grupo que estará cá no dia 5 de novembro na sala de meditação em São João de Belão, que é um baile que a Rádio Arcanciel organiza. Então vamos escutar esta bela música. Que já não havia, eu te encontrei. Então estamos à escuta dos Irmãos Verdades Olinda, que estarão cá na nossa presença pela primeira vez em Nova Leão, na sala de notição de festas em São João de Belão, que estará no baile que a nossa rádio, a Rádio Arcanciel e a vossa rádio, organiza no dia 5 de novembro. A partir das 9 horas estarão as portas abertas para vocês começar a dançar, e juntamente com o Capa Negra. E continuamos então com o nosso Saúl, foi vender para o mercado. C'est une nouvelle génération d'ordinateurs. Desse bebê,

Ele não bebe, não fuma, não foge. Ele não bebe, não fuma, não foge. Ele não bebe, não fuma, não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge. Já me disseste tudo, sentes muito, mas que vais procurar a juventude que já não tens. Só te iludes, mas tudo bem. Estou aqui para tudo e muito mais. Amanhã vou fazer o que estás a pedir. Eu vou sair de cena, vivo apenas para te olhar e para te ouvir. Se precisares ligar para mim, a qualquer hora, triste ou feliz, o meu tom de voz não vai mudar. Nunca vou deixar de estar contigo. Horas e 56 minutos e estamos a 4 minutos do fim da nossa emissão da manhã, do fim da semana à porta. Ora então, estamos à escuta de Agatha amanhã, e amanhã será sábado. Vocês, se quiserem estarem à escuta, estarão aqui com, penso eu, com a Cristina. E então só tenho-vos a desejar um ótimo dia. E quem esteve à escuta da minha missão, muito obrigado. Espero que estivessem gostado das músicas que eu passei. E então encontraremos cá terça-feira, se Deus quiser, para mais uma missão com as manhãs românticas. E até lá, vocês protejam-se bem, façam muito cuidado, que este tempo é muito manhoso. O serviço estava a chover e agora já está sol, e eles anunciam até 21 graus esta tarde. Então, desejo-vos um ótimo fim de dia, tudo bom, boa saúde, é o que eu desejo, e vou-vos deixar com o Hino Nacional e depois com a RDP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia. Então, um ótimo dia e até terça-feira, se Deus quiser, e bom apetite a todos. Fim de semana, tudo de bom e muita saúde, é o que eu desejo, e até terça-feira, se Deus quiser. Então, vocês vão ficar com a RDP Internacional para ouvir alguma notícia lá de baixo também. Então, até terça-feira.